Alexandre 021, número 2 para pouso, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso, reporte na externa, senhor. Web 5899, sim. Externo Web 5899, vai estar travado. 5899, continue a aproximação, aguarde pista livre. 5899. O 4062 no Solos 23, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso táxi Juliette nesta frequência azul 4062. Viva direita, via Alfa e chama na Juliette 4062. C5899, tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 160 graus com 05 nós. Autorizado o pouso na 10, Web 5899. Juliette, o voo 2 vazio. Gente, mantém a posição, aguarde para o ingresso, senhor. Mantém. Voo no 714, por gentileza, eu poderia repetir a informação, eu sou para o PR Recife, senhor. 4-8-140 Copiado, senhor, autorizado em Alfa, deu pontos para a pista no 0, ajuste no 021. Chame pronto para decolagem de pontos para a pista no 0, o voo no 714. Web 5899 no Solos 25, libera a pista próxima à direita. Táxi via Alfa, chama ingresso, táxi Juliette nesta 5899. Alfa, entra Juliette, chama Web 5899. Voo no 896, autorizado ingresso, portão 04. Azul 4062, autorizado ingresso Juliette, portão 08. Autorizado ingresso Juliette, 84062, boa noite. Web 5899, reautorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, tenha uma boa noite. 714, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento de 150 graus com 04 nós. Boa noite, prepare Fuca Caju, nível 350 aprovado, aguarde para a cópia. Polo 714, decolado os 28, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado. Polo 994, o senhor está pronto para a cópia? Voo 994 autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar via Ator Whisky 58 até Orágua, após direto, nível de voo aprovado 350, decola da pista no zero com curva à esquerda, subida a Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5446, gol no 994. Autorizou Maceió, 350 via Ator Whisky 58 até Orágua, após Fora 0, controle esquerda, Fuca, Caju, controle 208, transponder 5446, gol no 9446. 5446, contagiamento correto, gol no 994, chame o pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar o 994. Estabilizou agora, né? Completa, chama a torre 118.6, web 6746. Boa noite. 6746, web. Na final no zero. ILS, a porta estabilizada. Noção, senhor. Reporte contra o embaixo do lado. Tá, reporta. Trabalho agora, 6746. Objeto 6746 tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 160 graus com 05 nós. Depois no zero, 6746. Jet 6746, no solo aos 34, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3, né? Frequência 6746. Alfa e Kilo, pátio 3. O Xana 6212, aciona a identificação, desça para 2 no PES, ajuste no 021, ou direto do Duna, chegar na base. 7 para 2 mil PES, mando direto do Duna, 6212. Ele está 3170. Está 3170, completa, chama a torre 118, decimal 6. 86, boa noite. Gol 1714, chame agora Recife 126, decimal 85 e alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, 1714. Salvador 6212, confirmado ajuste 1021. Afirmando massivo, 1021, o ajuste. Obrigado. 1170, tráfego visitado, ajuste no 021. Pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,50 graus, 612 de nós. Doutor. 3170, no solo 38, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 612, nesta frequência 3170. Direita, Alfa e Juliette, portão 612, 3170. 5317, informação em curso, Bravo. Eu tenho 380 aprovado para Belém. Somente um minuto, por favor, senhor. IP5317 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Eco via Upper Zulu 41 até, correção, via Upper Zulu 41, nível de voo autorizado 380, decolo da pista no zero com curva à esquerda, subida Momo, transição Trova, controle opera em 120.8, transponder 5453, IP5317. Cotejamento correto, 5317, somente transição prova, Tango Romeo Oscar, Vitor Alfa, portão 01, chame pronto para o pushback, acionamento. Na 2-1-2, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, reporte era estabilizado, 2-1-2. por estacionamento, portão 03, Golo 994, chame pronto para o táxi. Autorizado para chamar o táxi. Localizador estabilizado, 6212. Assinamento 212 completo aqui na torre 118 desse bom meio. 26, boa noite. Salvador, boa noite. Assinamento 6212. Assinamento 6212, tráfego avistado, ajuste no 020 agora. Continua a aproximação, reporte com o trem baixo, travado avistando, assinamento 6212. Será, 6212. Saco travado, SNR-612. SNR-612, tem pouso autorizado, pista no zero, vento de 140 graus com 05 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Anderson, um minuto. Questionamento 3, 3612 no solo 50, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo Hotel Pátio 3 nesta frequência 6312. Alfa, Kilo Pátio 3, 6312. Como 994, táxi aprovado, Índia Alfa, teu ponto espera, pistola 0, ajuste no 020. Chame pronto para o decolagem, ponto espera, pistola 0, Gol 994. Autorizado Índia Alfa, vai chamar pronto, ponto espera, 910, 1020, Gol 1994. No 7, coordenação com a equipe de solo. Após o gol livrar o pátio principal, a sua cauda, o senhor tem livre pushback acionamento, chamei pronto para o táxi 5317. E após o gol livrar a cauda, está livre o pushback,